menina e você não se importava. Me achava nova, boba, que não ia dar. Agora que cresci, você não para de olhar. Agora tô em outra e pra você não, não, não dá. Tudo muda. E a volta por cima agora não, não dá. Agora é você quem corre atrás, não, não, não dá. Eu vou dançar com guerreiros legendários. No guerreiro do show eu vou estar. DJ Daniel e DJ Joãozinho. Guerreiros legendários vou amar. Eu era uma menina.